Yeah. Nós humanos temos o triste e o pobre hábito de odiar o outro por ele estar a fazer ou ter algo que a gente gostaria de fazer, ter. Ou então por estar a fazer algo diferente e a gente não está a entender, por isso odiamos. Mas tu és um desses, eu quero que saibas que estás perdoado. Yeah. Como não estão a ter sucesso do vosso lado, querem que a minha cena dê errado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que foi que eu fiz para me odiarem tanto? Será inveja de eles não sabem que é pecado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Yeah. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não me perguntes de onde veio o power que a malta tem na street. Apenas quisemos esta cena como ninguém mais quis. E foi para provar os non-believers, you damn right, bitch. Disseram que seríamos eros da esquerda, viramos a MI6. 24-7 no hustle, no day or night shifts. E sempre sem lamber botas, can't ride dicks. Fui à luta pelo meu espaço que nem um Jedi freaks. Now I'm that guy, shine mais que uns 10 light skins. E vê o histórico, bro, eu já era feta aos 15. Por love, mas descobri que isto também dá chi. Por isso ainda tô na luta contra um 7x5. Eu gosto de t-shirts plus jeans, eu quero uma rap life G. Transformei a energia, o carinho de paz e a voz. Mas não só quero alegrar pessoas e criar com os meus boys. Oro muito por esses dias, Cristo, louvor a voz. E ouço tanto o Senhor e nem conheço a voz. Então não percebo de onde vem esse teu ódio com a minha vida. Deixar de preocupar-se com a tua para preocupar-se com a minha. Questionar os meus motivos, torcer pela minha caída. Sabotar a minha corrida, pensei que fôssemos família, brother. Real hate, epa, não acho que seja. Pois normalmente ódio é apenas um disfarce de inveja. E olha, nem sempre a condição para um ou outro triunfar é a mesma. Com isso deixa-me levar-vos à igreja. Yeah. Como não estão a ter sucesso do vosso lado, querem que a minha cena dê errado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que foi que eu fiz para me odiarem tanto? Será inveja de eles não sabem que é pecado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu sei que muitos motherfuckers querem break our shit. Na verdade querem take our shit. Porque eles sabem they can make our shit. Vou ter 6ix9ine atrás de barras, Tekashi. Eu vou morrer no hip hop on some left eye shit. Vim à procura de love, tipo os Black Eyed Peas. Meus dogs sentiram que és fake on some K9 shit. Fuck that, Enani, may I spit? Nas trincheiras desse hustle fizemos esse caminho. Demos de comer a manos que hoje comem sozinhos. Não sou Deus para vos julgar, não dito o vosso castigo. Mas o triste é que traição nunca vem de um inimigo. Criei a tua identidade tipo teu BI. Ainda por cima te dei dinheiro tipo FMI. Mas a minha cota me avisou, se começa tem um fim. Espero que o karma vos dê uma porrada antes de mim. Agora falas com quem era, novo Elvis, Dongi Kaki. Eu tô no cockpit a fazer selfies. Então guarda a tua opinião ou põe papel no banco. Subi com a guita do meu pai tipo a Isabel dos Santos. Sempre que entrei eu marquei gol, eu sou o Jardel num canto. Para ter uma casa em Belém tipo o Pastel dos Brancos. Quando eu cheguei eles disseram que eu era crazy brother. Mas mesmo assim eu fiz dinheiro tipo a Lady Gaga. Toda a minha clique é gangsta. Eu não preciso de gás, nem do vosso combustível. Fuck that. Motherfucker, eu sou um Tesla. Yeah. Como não estão a ter sucesso do vosso lado? Querem que a minha cena dê errado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que foi que eu fiz para me odiarem tanto? Será inveja de eu não sabem que é pecado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque eu já perdoei. Yeah. Vai para longe, mas vai em segurança, motherfucker. Yeah. Não quero teu mal. Eles não sabem o que fazem. Vai mandar contigo, motherfucker. Eles não sabem o que fazem. Esse é meu game, OTF, yo Hernani. Mamo tá maninho nice. Ah, pois é, OG Big Baby, NGA King, Jesus é padrinho. entrega-se.